6310, decolar 50, controle 119, decimal 8. 198, 6310. Da possibilidade de voar aqui, é muito íngreme essa saída, o ângulo. Controle Salvador, Oceaner 6310, 1400, Napuca, boa noite. Oceaner 6310, contato do radar na decolagem, estou falando em 350 na saída Puca, para São Cajão. 350, passou 2000, pode voar Jamo? Jamo está autorizado. Jamo, obrigado. Salvador, Oceaner 6310, boa noite. Oceaner 6310, controle Salvador. Tem uma identificação desta para o nível 0. Zero na chegada, bom. Ajuste altímetro 10.7. 050, Oceaner 6310. Controle Salvador, boa noite, eu vi fácil, 2.48. Zero, Mari, já acerta. Azul 4298, controle Salvador, acione a identificação, deixa para o nível 060 na chegada Mari. Ajuste altímetro 10.7. Procure na Mari, já precisa de ar, azul 4298. TLS, gol no 096. No 096, profissional do sistema TLS, frente ao laboratório, como foi no 8 decimal, tá? 29, obrigado. Vamos lá. Confirma o 1096, chama a torre 289, sem contato. 118, decimal 95, caso negativo, vai entrar na frequência do controle. Decimal 95. Ok, 95. Torre Gol 1096, boa noite, LS. 1096, muito boa noite, check trem, livre pouso na 10, venta de 160 graus com 3 nós. Baixou, travou, 1096. Vou te chamar agora o centro Recife, 125 decimal 45, 126 decimal 85. Obrigado, centro Recife. 9.6 baixou, travou, tá seguindo com livre posição no zero, confirma? Tem livre posição na 10, venta de 17, 0 graus com 3 nós, gol. Obrigado. Azul 4298, foi para o adituno, disse para 2000 pés, ajuste 07, reposto estabilizado. 1517, voando para o adituno, destino para 2000 pés, recuperei estabilizado na terra. Paulo Salvador, azul 507. 160. 360 aprovado, Campinas, Defesilo 10, Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco, Bridge, após Defesilo 16, Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direção 13 e após conforme. Decolada 10, curva direita, subida da El, transição Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5463, controle 119, decimal 8. Autorizado para Campinas, 13.360. E a Apesolo 10, Bridge, Apesolo 16, Trago até o Zolô, 13, após Compacto. Recordar 10, saída da El, primeira curva direita, após Máxima. 5463 é o transponder e 198 é o controle. Confirma apenas a saída completa copiada? Saída da pista 10, da El. Após Matilá, transição Matilá. Negativo, saída da El, após Leda, Lima X, Delta Alfa, após Motiva. Da El, Leda, Matilá, as duas que fizeram a saída. Correto, 01 no portão, após quando pronto. Sente, reportamento. Solo Voo no 096, boa noite, trouxe, escuta. Voo 096, táxi via Alfa Juliette, 05 é o portão. Alfa Juliette pro 5, Controle azul 4298, eu vou precisar de dar um pouquinho à esquerda. Tem uma pequena formação à frente na direção de dono. Quem modulou? Azul 4298. Quem é 4298? Reposta 34. Curvando ligeiramente à esquerda para ver azul. Controle instalador paciente do desvio do 4298. Afirmativo. Ok. Poxa, 6310 em Jamo, poderia transferir para Recife? Poxa, 6310, chame Recife 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 2545, alterne 12085, poxa, 6310, grato, boa. Levando o nível 080 para o 050, internet 63, 13. Para 3-1-3, autorizado LS, reposto estabilizado, reduza para 1-8-0. Azul 4298, emitor em 1-1-8, decimal 9. Azul 4298, 18-9, confirma. 9-5, 1-1-8, decimal 9. 118-95, boa. Torre Salvador, boa noite, azul 4298, final é 3, pista 10. Boa noite, 4298, reporte com trem baixar travado. Reporta. passando o trecho Carlos, o 4298. Autorizado pouso, ficha no zero, vento 170 graus, 049. Pouso livre no zero, azul 4298. Chameia 6313, está estabilizado ali, Alex. Missou 1895, Chané 6313, está estabilizado no ILS, pista no zero. 6313 é o número 2, continua a aproximação, cheque trem, aguarde pista livre. Continuando a aproximação, aguardando pista livre, Chané 6313. No solo 08, no solo 211. Chamada azul 4, 211. 211. Chamada 6303, cheque trem, autorizado pouso, vento 170 graus, 03 nós. Autorizado pouso, pista no zero, chamada 6313. Cheque trem. Embaixo, travado. Salvador, Chané 6313, está com um laser extremamente forte aqui na posição de 10 para 9 horas da minha esquerda. Não entendi. O laser extremamente forte na direção da cabine, a posição de 9 horas, 10 horas. Ok, ciente, grato pela informação. Linha 313 no solo 11, chama o solo 211, ao livrar. 211, chama a 6313. Solo chama 6363, escuta. Segue Alfa, chama o Estúdio Liete, 6363. Alfa, vai reportar o Estúdio Liete, chama 6363. Solo, bom dia, o Trip 5219. 5219, liderada Conquista 200, aguarde a distância, pode ver. 200, para a Conquista Guadalha. Solo, Salvador Azul, 5097, gate 1, puxa o caminhão. 5097, pois era a nave da companhia de Vraria da Guarda. Pois a aeronave da companhia, parqueando 03, à sua esquerda, livre de postar. 5097. Pois a aeronave da companhia, parqueando 03, está autorizado. Azul, 5097. Falou, Xanel 63. Puna 3, pode já estar com o que a gente parar? 04. Obrigado. Linha 3, a 3, a próxima no ataque 6, Juliette. A gente mantém a posição antes da Juliette, mas 3 no 3. Mantendo. Boa noite, 3305, identifique. Chegada a Mari, voe na Flor de Duna, desça para 2000 pés, ajuste é altímetro no 07. Chegada a Mari, para Duna, para 2017, ajuste 30. Desce para 2000 pés. Galáxia Azul 5097, 104 agora, temos 4 horas e 40, Ribeirão Preto. Gente, 104 no POB, via Índia, ponto zero a torre, 1895, Malou. Via Índia, ponto zero, 295, obrigado, boa semana. 6313, após o azul, portão 4. Cesando, início do táxi do azul, prossegue o táxi até o 504, Genebra, 3019. Grip 5219, cópia. Grip 5219, pronto, cópia. Na sua escuta, copia. 5219, autorizado conquista, 200, decola, estou no zero, curva direita, saída arboa elétrica, controle 198, transponder 5417. 200, parada conquista, decola na 10, curva direita, arboa elétrica, 198 ao controle, 542 ao transponder. 5417. 17. 5219, correto, reporte pronto. Tá. Para dar 10, pronto. Além decola, da 10, vento 160 graus, 03 nós. Azul 5097. Além decola, azul 5097. Salvador, é o Gol 1096, boa noite, tem aqui informação, uma autorização, Fortaleza? 096, guarda na sua cobra, Fortaleza. É, na sexta. Azul 5097. Controle de Salvador, boa noite, Azul 5097. Azul 5097, suba para o nível 360, saída da El, controle direito. Sobe a 360, da El, voando para o delay da Azul 5097. 135, desça para 4.010, ajuste ao altímetro 017, chegada 1. Pronto, copy? Pronto. Autorizado, Fortaleza, 370, peso Luno 9. Decolando a zero, rua esquerda. Saída Momo, transição, frote. Controle 19.8, transponde 5473. Autorizado, 370, Fortaleza, peso Luno 9, decolando a 10. Rua esquerda, porta, saída Momo, frote. 19.8 é o controle, acionado 5473. Voo na 019. Para o táxi, o trip 54519, está com 51 de POB, 3 horas de autonomia, alternando Salvador. Trip via Atmosfera Torre, 1895, por favor. Via linha 1895, trip. Solicita manter a posição um minutinho. Quente no parte 3, reporte pronto. Boa noite, eu vou 245, cruza 245 para 180. Bono 246, boa noite, identifique. Desça para o nível 050, chegada a bomba. Reduza para 250. Confira o nível e a velocidade desligada. Desça para o 050 e reduza para 250. 0, 2, 5, 0, 9. Chame Recife, 133.25, alterne 133.95. 3325, Para prosseguir no táxi, seu 30. Seu autorizado, posso esperar a torre, 1895, por favor. Camarada, 1895. Localizador pista vista 3305 da TAM. Emissor 18, decimal 9. 096, puxa o estacionamento na 05. Zero 096 autorizado, reporte táxi. Chamar a táxi, dona 09. Tela sem parada? Imediato. Ok, de imediato agilizando manobras, tráfego 1 milha do externo, o E2. O vento 170 com 02, nós. O trip 5219, ali decola. Iniciando agora. Salvador 3305 da TAM, este ano. Puxa aproximação com as pistas livres, 3305. Assista. Chané 6224, boa noite, identifique, desça a um nível 050, chegada Mari. 050 Mari, 6224. Zuno, firma o controle em 119.8. 198, obrigado. Suba o 200, sai da árvore. 200, sai da árvore. Por gentileza, quando a possibilidade de completar a curva direita na proa de conquista? Se possível, inicialmente mantenha a saída. Mantenha. Somos 33, chama o solo 211, então 3305. 211, 3305. 9, foi na proa 240 sobre vetor. caso de falha de comunicações, ao passar o nível 100, vou direto com o sítio. Afirmativo, esquerda 240, posso passar 100, conquista, muito obrigado. Retoração para sequenciamento, curva à direita, proa 245, está limitado pela magnética 130. Direita 245, Azul 4235, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 1017, reporte estabilizado ILS. F2000 pés, CNH 1017, reporta ILS 2010, apesado Azul 4235. Estou no voo 90, Mavineta, pronto para o TAC, CLB de 176, 3 horas e 30 autonomia, alterando o Natal. Eu 220, mesmo limite, 240. CC de ajuste, o TAC, via parte, Índia, ponto 0, 195, 096, boa noite. 305, de passagem a tráfego da Goa, após prossegue, passa 612. Passagem do tráfego, pode botar 62 a 3205. Oxané 6224, reduza para 220. 220 2224. Eu vou 1096, ponto 0 da 10. 1096, autorizado alinhar e decolar. Vento 190 graus, 039. Alinhe e decola da 10, 1096. Controle Sané 62. 24 informa necessidade de pequeno desvio à direita, proa 060 por 10 milhas. Está livre para efetuar o desvio 6224. Firmante, 6224 informará quando frota retornar proa de Duna. É o número 3 na aproximação, informe ao término para início de vetor. Firmante, informará. Voo no 246, desça para 2000 pés, ajuste altímetro 1097. 2017, voo 246. Equipe 5219, vou indo na proa de conquista. Conquista, obrigado. 346, curve à esquerda, proa 180, limitado pelo localizador. E a noite, 0, inicial, Lopes. 2, 4, 6. Cola. House 39, chame o controle em 198. 198, tráfico, boa semana. 2096, decola 1610. Voo no 096, suba ao nível 370, está sua ficha. Aí tá bom. 370, a mão no voo 096. Posicionamento 6224 atingindo 050, através da posição Itaco, pronto para retornar à rota. 6224 em condições de voar na proa norte. Afirmativo. Gente, foi proa norte e está limitado pelo localizador. Afirmativo, norte limitado pelo localizador. Poderia ser 005. Afirmativo. Voo no 246, esquerda proa 110, reposto estabilizado. Esquerda 110, a porta estabilizada, 246. 209096, solicita. Prossiga. Cidade de Frotida, presente. Abaixo, coordenando. Fala, Cidade de Frotida, Cidade de Frotida, Cidade de Frotida. Gente, aguarda um minuto, barulho. Oxenem 6224, desça para 3.000 pés, ajuste no 007. 3.017, mantendo a proa 005. A 224 vai passar o curso do localizador, aguardando o retorno final. Tráfego que o precede agora a posição de 1 hora, 5 milhas localizadas. Certo, 224. Gabriela, azul 4235. M-Torre 118, decimal 95. Azul 423. 118, decimal 95, azul 4235. Gente, da informação alta, solicita autorização de tráfego para registro. Nível 350. 2 para cópia, azul. Agora deve ter um azul para cópia, azul. Já. Azul 4235, estabilizado ILS X-Ray, pista 1-0, baixado e travado visual. Azul 4235, autorizado pouso, vento 190 graus, 03 mais. Livre pouso, a pista 1-0, azul 4235. Boa noite. Oxenem 6224, direita proa 090, reposto estabilizado. 090, reportará 6224. Salvador, passar a frente, seria a saída prevista para Salvador de Cristo? Cuca Aracaju. Cuca Aracaju, eu passo o 422, obrigado. Bom dia, 1-8-8-8, prossiga. Sorry, Salvador, boa noite, é o gol 246, para a Rotuna, está? 246, chame passando externo com cheque de trem. Irá chamar. Separar o nível 160, ou no 888. Tô louco. localizador, a 9 estrela externo, 6224. Está autorizado a LS, complete a aproximação com a torre agora em 118 decimal, 95. Poxa, né, 6224. 1895, obrigado, mano. 1096 autorizado direto para ti. Para ti, 096 grato. No localizador, 8 milhas do externo, visual. Sim, número 2, reporte passando no externo com trem baixado travado, 6224. Reporte era 6224. Acima. O 6303 autorizado. Guarulhos 360, apesilou 10, bridge apesilou no meia. Decola no zero, curva direita, saída da Eulesa, após Motiva. Controle 198, transponder 5474. Autorizado 360, Guarulhos, apesilou 10, bridge, apesilou 10, Belo Horizonte. Esse prossegue. Nós estamos zero na direita, na L, letra Motiva, transponder 5474, 1498. Após bridge, apesilou no meia. Sim, após bridge, apesilou no meia. Correto, reporte pronto. Azul 4235, Alfa Juliette, portão 8. Salvador, boa noite, Azul 4235. Entrou o Pia Fox, São Francisco. 4235, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, Azul 4235. Azul 4488, cópia. Pronto, cópia 4488. Autorizado, Recife 350, via Peruísque 58. Decola no zero, curva esquerda, saída para o Caracaju. Controle 198, transponder 5501. Autorizado para Recife 350, via Peruísque 58. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 1918, transponder 5501, 14488. Correto, 5501 no reporte pronto. 5501 passará a função 344-88. Torres. Torres, Sané 6224, passando externo, foi LS baixado, checado. 6224, sim, continue a aproximação e aguarde pista livre. Aguardando, 6224, informa um holofote na proximidade do shopping aí do aeroporto, apontando para as aeronaves aqui. Holofote, um laserzinho desse, é isso? Não, holofote. Tá, ok, ciente. É, se eu não me engano, é naquele shopping ali próximo ao aeroporto. Ciente, grato pela informação. Boa noite, vou no 2 para a primeira. 246, Alfa Juliette, Alfa Juliette, gente, 1096, tem um prazo para acusação, aguarde o cruzamento do vídeo para transferência de complicações. Isso, tem prazo, quero que a gente esteja também. 9,6, tráfego está superado em altitude, chame Recife em 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85, boa noite. Recife 45, 2018, será um ótimo semana, 09. Guilherme 224 no solo 49, Oliver Ash no solo 211. 211, vou chamar o solo Oliver Ash 224, obrigado. Chame Recife, 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0, 128, obrigado, bom dia. Alfa, reporta essa Juliette. Alfa, Juliette, reporta 324.